black bag, você não compreende. Achando que é um malandro, com latrocínio na mente. Demônio no seu pente, fez em seu consciente. Achando que é o tal, matando muita gente. Na crocodilagem, gelando seu oposto. Vou te falar, meu irmão, sou um homem, não sou frouxo. Vai, segue em frente, a Deus não desaponte. Achando que é o tal, vê os homens se esconde. Guerra vai, paz não vem, pau igual a lei do cão. Entra numa dona que fala mal, é dos irmãos. Não sou culpado, você que é o réu. Segue o diabo, vai pra casa do infiel. Faço uma droguinha, sando que é o traficante. Minha vida com Jesus é mais emocionante. Mas pode crer, estou com pena de você. É melhor mudar de ideia, pro inferno não descer. Reconheço que Jesus é o salvador da sua vida. Ou vai passar a eternidade, mas piores agonia. Se pode crer, seria diferente. Mude de pensamento, reconheça Jesus e peça a Deus, maluco, no mini art. Sua família vem, estou melhor aqui. Sei lá, eu sei que morri, mano. Aqui, sei lá, quem será o vacilo a cair? Eis a minha palavra, verdade que seja dita. Credibilidade a zero pra aqueles que sugam na periferia. Parasitas, mercenários, racistas controlados. Eu sou mais Jesus, sumo com a crise seus comentários. Não estamos aqui para agradar. Código X, mais uma peça pronta para encaixar. No quebra-cabeça da vida, duro de se entender. Embora mais pecador, tá só quebrado eu e você. Embora é aquele fulano, mano que só anda nos pano. Rouba do próprio Simão, rouba da mãe, está se matando. Envolve a Moloque que põe medo em muitos. Envolve mais uma mãe, desesperada, triste no. É cova, velho, vê, isso tudo ainda me calar. A solução não é pôr a culpa no sistema. Olhe pra si mesmo, você que tem a força. Não deixe ninguém pôr palavra em sua boca. Você é quem vai impor o seu respeito. Seu pensamento seja forte, seja direito. Pra caçar o seu lugar no quebra-cabeça da vida. Que é cova, pobreza, agoniza. A esquerda como sempre, por cima da carne seca. Não sofre nenhum abalo, estão de boa no esquerda-cabeça. Código X é a união da nossa voz. A força aliada dos favelas de todos ao nosso redor. Jesus Cristo é o Senhor, sente só. Ó meu Senhor, me explique por favor. Sou um pobre animal, desde sempre irracional. Mas quero entender por que tanta ambição. O ser humano nasce e cresce com o instinto matador. Um motivo, uma briga, corpo estendido no chão. Brigas, mortes, violências, já chega, pera aí. Cotidiano da favela que o homem despreza. Averte, ama o próximo, agonizam com um tiro na testa. Perdão aqui não rola, poderia ser diferente. Quem dera realizado o sonho de Luther King. Liberdade para todo ser humano. Mas somos escravos de um sistema que nos humilha. Nos condena apenas por não nascer berço de ouro. Muitos matam pra não morrer. Queria sempre estar no reino dos anjos para a paz enfim reinar. A noite vem chegando, a madrugada se aproxima. Cuidado com a morte, cuidado com a chacina. Acerto de conta, lá se foi uma vida. Quem entra no crime, passagem é só de ida. É morte ou cadeia, mas aí eu tô ligado. Se entrar no crime, véi, já era só um abraço. Muito humano se foi, muito humano ainda vai se afundar no crime, se autocondenar. Jogado em uma cela, vejo o seu final. Encontrado no matagal, degolado e tal. Periferia é foda, se vacilar é caixão. É treta, tiro, mãe chorando, filho morto no chão. Pisou na bola, véi, aí pipoco levou. Devalou a sua vida, escute bem o que eu falo. Pra não se arrepender e visitar o diabo. No inferno, na cadeia, debaixo da terra. Sua mãe desesperada, acendendo mais uma vela. Pro seu filho comédia, que atrasava os lados. Filantrava, tramitava com os malucos da quebrada. Tic-tac, a noite se aproxima. Cuidado com a morte, cuidado com a chacina. Sei lá, eu sei que morre, mano, aqui. Sei lá, qual será o próximo a cair? Sei lá, eu sei que morre, mano, aqui. Sei lá, qual será o próximo a cair? Sei lá, eu sei que morre, mano, aqui. Sei lá, qual será o próximo a cair? Sei lá, eu sei que morre, mano, aqui. Sei lá, qual será o próximo a cair? Sei lá, eu sei que morre, mano, aqui. Sei lá, qual será o próximo a cair? Sei lá, eu sei que morre, mano, aqui. Sei lá, qual será o próximo a cair? Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa. boa. Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa. Chanto certo pelo certo, como 10 e 10 é 20. Não vamos calar pra violência. Código X, combate sem clemência.